Olá, boa noite. Sintoniza Radar. A partir das 23 até à 1 da manhã, sucede de segunda a sexta-feira, dá mesmo um terça a sábado, 23, 1 da manhã. Pontinha da antena Radar em radiodifusão 97.8 MHz, emissão online www.radarlisboa.fm. Por aqui, a nova toca do Canis Radiofónicos. Pedro Ramos decretou, está decretado. People ask a question. What's a rock and roller? And I tell them, it's not about drums, drugs, and hospital drips. Oh no. There's more there than that, my friend. We all like a bit of the good life. Some the money, some the drugs, others the sex game, the glamour, or the fame. But a rock and roller, oh, he's different. Why? Because a real rock and roller wants the fucking lot. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. We can have a lot of fun. I'm a man. A style and a M. Whoa, I'm a man. Hour's time. I'm a man. I still am A.M. Johnny the Cockroach. I'm a man. I spell M. Resist. I'm a man. São as iniciais, é mais uma dupla hora de feriado 25, no caso é que liga as noites de terça à quarta-feira, pontinha da antena radar, e por enquanto tudo entregue nas soltas a temas da banda sonora do filme Rock'n'Roller. Rock'n'Roller tem um ano fim. Feriado 25, a nova toca do Loução, sons do início da edição de hoje, a cumprir com bem hábito as rubricas fixas, a primeira delas é Tirelinhas, bem mais tarde, daqui a uns 20 minutos, às 11h30. Sabemos que o filme é de Guy Ritchie, faltam-nos ainda informações sobre, por falta de procurar, evidentemente, sobre quem é e quem faz e quem toca na banda sonora de Rock'n'Roller. That was the Billionaires Club. Well, I tell you what, this communism didn't slow down, did it? I tell you what, Arch, we've hit the big time here. Well, what's wrong? Where's the famous Archie smile? You got to watch yourself with this lot. I mean, they times are changing. They ain't no respecters of the old school. Oh, bollocks. There's no school like the old school, and I'm the fucking headmaster. Thank you. minutos iniciais de mais uma dupla hora de Viriato 25, Nova Toca do Lobo, pontinho da antena radar ao som de temas do filme. Vamos vê-lo já em janeiro de... Já quero dizer, só em janeiro de 2009. Chama-se Rock'n'Roller. Tira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Trilhinhas aparece, como é hábito, às 23h30 aproximadamente. The Future Heads. Walking Backwards. Sometimes it feels like we are walking backwards up the mountain. Sometimes it feels like we don't know which way to go. We made a promise to keep our mouths shut, stay out of the way. That promise went too far. That promise went too far away. Walking backwards with nothing to say. por aqui tudo em soltas. É feriado 25 de noite, terça para quarta-feira, pontinha da antena radar 97.8 MHz e com tirolinhas no horizonte bem perto. Para trás, Future Heads, Walking Backwards, Never Miss a Beat, Kaiser Chiefs. Os pontos negros. Magnífico material inútil. Eu manifesto o meu sentido de humor. Teu riso se manifestar através do tumor. O melhor remédio para a minha mente é escrever sobre nós com tinta permanente. Será que vai ser apertado? Será a minha fala para sempre de um gago? Queremos sempre ver a redenção, mas como se nem sequer me dás a mão? Não merece castigo quem diz a verdade. Depois da bonança vem a tempestade. Protesto contra o meu processo. Eu só desejo não ver em mim o retrocesso. Segura a tua profunda dedicação. O teu tesouro estará onde jaz o teu coração. Será que vai ser apertado? Será a minha fala para sempre de um gago? Queremos sempre ver a redenção, mas como se nem sequer me dás a mão? Não merece castigo quem diz a verdade. Depois da bonança vem a tempestade. We'll be right back. de regresso. O álbum chama-se Object 47 e é editado no próprio selo do grupo, o Pink Flag, ou a Pink Flag, naturalmente. Wire for Long Years. E mais uma passagem para Viriado 25, um pouquinho antes de Tirolinhas. All Fours. Tiralinhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. 3 anos e meio depois, regressei à América. Foi em julho de 1974 e quando desfiz as malas nessa primeira tarde em Nova York, descobri que a minha pequena máquina de escrever fora destruída. A tampa estava em cacos, as teclas esmagadas e retorcidas e não havia a menor esperança de alguma vez a poder reparar. Eu não tinha meios para comprar uma máquina de escrever nova. Naqueles tempos, nunca tinha muito dinheiro, mas nesse momento particular, estava completamente liso. Algumas noites depois, um velho amigo dos tempos da universidade convidou-me para jantar no seu apartamento. A certa altura, contei-lhe o que acontecera à minha máquina de escrever e ele disse-me que tinha uma máquina no armário que já não usava. Tinham-lhe dado em 1962. Foi uma prenda por ter concluído o 9º ano. Se eu quisesse comprá-la, disse-me ele, vendê-la ia de bom grado. Chegámos a acordo quanto ao preço, $40. Era uma Olímpia portátil, fabricada na Alemanha Ocidental. Esse país já não existe, mas desde aquele dia, em 1974, cada palavra que escrevi foi datilografada nessa máquina. A História da Minha Máquina de Escrever é um livro de Paul Auster com ilustrações de Sam Messer, tradução para português de José Vieira de Lima, primeira edição portuguesa, julho de 2006, Asa Editores. Radar 97.8 FM. They haven't got a chance. Ao longo desta semana e da próxima também, o Tirolinhas da Ana Cristina Fão acompanha Paul Auster com a história da sua, no caso, a história da minha máquina de escrever, e que ficou, entretanto, para trás. Atividades Radar ao longo da semana. O palco Radar desta semana é muito curioso porque é dedicado a um clássico das músicas do século passado, mas vocês irão saber mais muito em breve. Entretanto, Álbum de Família. Uma hora. Um álbum. O Álbum de Família desta semana recebe Alligator dos The National. Em poucos anos, o terceiro registro do grupo transformou-se numa obra incontornável de início de milénio e confirmou a elegância da poesia do vocalista Matt Berninger. Alligator é um álbum que vai ficar para a história e que já está a escrever o futuro do rock. The National, em destaque, esta semana na Radar. esta semana para The National Alligator, com Tiago Castro, a primeira passagem larga inteira, aliás, é hoje, aliás não é hoje, é amanhã, jogávamos, já tinha passado a meia-noite, é amanhã, quarta-feira, às 14, por aqui, na Radar 97.8. Keep this frequency clear! A caminho da colher de blues, tempo ainda para Snowflake in a Hot World. Snowflake in a Hot World. Mercury Rev. Don't let them get to you. Don't let them tell you. You're all the same. Snowflake in a hot world. Light inside the dark. Your lonely little spark. Too frozen to feel. So fleeting and so real. Melting into something. Something bigger than you. Viriato 20. 5, a nova toca do Canes Radiofónicos, como foi há cerca de uma semana definido por Pedro Ramos, aqui também da Radar. É o 23, uma da manhã, viriado 25 da pontinha da antena Radar, é tempo de colher de blues. Esta semana, acompanhando John Hammond, Wicked Grin. Assim se chama o álbum. Fireman's blind, the conductor is lame. Cincinnati jacket and a sad look dame, hanging out the window with a bottle full of rain. Clap hands, clap hands, clap hands, clap hands. Sitting raw, raw, the thunder and the roar. Some bitch ain't never coming back and no more. The moon in the window and the bird on the pole. We can always find a millionaire to shovel all the coal. Clap hands, clap hands, clap hands, clap hands. Sit steam, steam, 100 bad dreams. Going up to Harlem with a pistol in his jeans. $50 bill inside a paladin's hat. And nobody's sure where Mr. Knickerbocker's at. Bitch ain't never coming back and no more. Moon in the winter and the bird on the pole. You can always find a millionaire to shovel all the coal. Clap hands, clap hands, clap hands, clap hands. I said steam, steam, 100 bad dreams. Going up to Harlem with a pistol in his jeans. $50 bill inside a paladin's hat. And nobody's sure where Mr. Knickerbocker's at. Way to Baltimore and running out of time. Salvation Army seemed to wind up in a hole. They all went to heaven in a little rowboat. Clap hands, clap hands, clap hands, clap hands, clap hands, ooh, clap hands, clap hands, clap hands. Clap hands, clap hands. É a colher de blues a acompanhar-nos esta semana com o convidado John Hammond, certos do álbum Wicked Grin. Ontem, 219, How to Tag and Vine, hoje Clap Hands e já a seguir, Till the Money Runs Out. Check the strange vivid falls out from the sky. Flashing Baghdad on the Hudson and Panther Martin's eyes. High on the outside, wearing candy apple beer. Scarlet gave him 27 stitches in his head. With a pint of green chartreuse, ain't nothing seemed right. Your body's on the paper on a Saturday night. Can't you hear the thunder? Someone stole my watch. I sold a quart of blood and bought a half a pint of scotch. Someone pulled a Chinaman down on Telegraph Canyon Road. When you're on a bill with a spoon, ain't no time to unload. So bye-bye, baby. Baby, bye-bye. Strange, a lonely dream, a toy puppy and a prodigal, were laughing as they piled into almost El Dorado. Jesus whispered in him, meeny, meeny, mighty moe. Too proud to duck their heads while they bring it down so low. So bye-bye, baby, baby, bye-bye. The pointed man is smack dab in the middle of July, swinging from the rafters in his brand new tie. He said, I can't go back to that hotel more to do the shout. But listen, I'll stick with you, baby, till the money runs out. So bye-bye, baby, baby, bye-bye. Strange fairies falls out from the sky, flashing Baghdad on the Hudson and Panther Martin's eye. High on the outside wearing Canaveral red, Scholar gave him 27 stitches in his head. With a pint of green chartreuse, saying nothing seemed right. You'll buy the Sunday paper on a Saturday night. Bye-bye. Bye-bye, baby. Oh, baby, bye-bye. Oh, baby, bye-bye. Sticking with you, honey, till the money runs out. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Praticamente em cima da meia-noite, para trás a nossa colher de blues esta semana com o John Hammond. Recente inscrição nos New Cuts, Our Broken Garden. Thank you. é meia-noite. Lemonheads, ou outro nome de Ivan Dantel. Ao vivo, em Lisboa, 24 de outubro, Santiago Alquimista. Uma das figuras mais carismáticas dos anos 90 e a sua banda de sempre, em concerto. Lemonheads, Santiago Alquimista, 24 de outubro. Radar, a rádio oficial. Olá, boa noite. Sintoniza a Radar. Este som anuncia na Radar Viriado 25, é a nova toca de Du Cânios Radiofónicos. Ou melhor, a nova toca do Lobo. 23, uma da manhã, segunda à sexta, o que dá também um terça a sábado. Viriato 25, 97.8 MHz, rádio difusão, anteninha lá em cima, online, mais... mais pacata, queríamos dizer, www.radarlisboa.fm. Oh, está outra vez o arranque de segunda hora de Viriato 25, pontinha da Antena Radar. É a noite de terça para quarta com o ar de inauguração. Como estávamos há um tempo atrás e fomos cumprindo a tradição, depois fomos perdendo o fio à meada. Hoje regressamos a esse tipo de sonoridade. Pantaleimon, At Dawn, faz parte da compilação notável da Wire, Tapper No. 20, e um saltinho rápido para um tema que já experimentamos e que fez New Cut, assinado então assinado Wounded Knee. Impossível. O melhor nestes casos é não improvisar e é tirar logo com a arma que está ao lado. Calhou a mano de show. Há coisas. So lonesome. Tonight I watch through my window and I can see the ride. Tonight I watch through my window and I can see the night. They won't be my lip. Say something good to me. This world go crazy. It's an emergency. This world goes so crazy. It's an emergency. I got it. Viriato 25, Nova Toca do Lobo na Radar, segunda à sexta, terça à sábado, 23, 1 da manhã. Não era bem este o percurso sonoro que prevíamos, mas enfim. Mano Tchau vem e ajuda a dividir brancas, e antes brancas que broncas, foi Mr. Bobby, de um velho álbum Rádio Bamba. Agora sim vamos recuperar o tema que gostávamos de ter rodado há pouco e imediatamente a seguir às inaugurações estrondosas com os Pantalaman. Exatamente este tema, Wounded Knee, dos Wounded Knee, My Wooden Cupboard. Já voltamos a Mano de Chau. Hoje é assunto da fase inicial desta segunda hora de Viriato 25. Convosco até à 1 da manhã, ainda com Boomerang a cumprir e na ponta da língua. Nada de más, ella observando, vuelando muy alto en el cielo, watching. São soltos de Viriato 25, Mano Tchau, do último La Radiolina, também Clássico, Inspiration. Voltamos a Mano Tchau imediatamente a seguir para o primeiro tema que conhecemos do seu último álbum, Me Llaman Calle. E tu, mi amigo, me inspiras mis pasos. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno. salida. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, chinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle, me llaman siempre y a cualquier hora, me llaman guapa siempre a deshora, me llaman puta también princesa, me llaman calle es mi nobleza, me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Três temas para Mano de Chau, se bem que separados, Mr. Bobby. Tristeza Maleza e Meia Mancaia. Também os Clássico com Inspiration. Os últimos sons de Viriado 25 entre soltas e antes de chegarmos, ainda falta um pouquinho, a um dos tópicos fixos da segunda hora de hoje. É a noite de terça para quarta, o Boomerang na antena Radar 97.8, 97.8 MHz Rádio Difusão. Desde sempre o homem olhou para os céus em busca de sinais e a Radar encontrou-os. Agora, ao fim de semana, há discos voadores na Radar. Os novos discos, os concertos, os movimentos, as memórias, as grandes e pequenas referências da cultura pop em duas horas de voo com Nuno Galopim. Discos voadores na Radar. Sábados às 6 da tarde, domingos às 10 da noite. E depois a recuperação à noite, por aqui, entre a 1 e as 3 da manhã, com o Nuno Galopim. Discos voadores. Giant Sand é o novo Provisions. In that hour of revision, you revisit the dank and the dour. The taste of love is all but gone, sour. When I look in your eyes, I surrender. So surrender, surrender justified. You stand with one boot upon my finger, reflecting on my glass eye. There amongst the willows and the briars, on the streets between all the man-made spires, and in a tangulation of too many wires, love's translation still transpires. Almada, Lisboa, Barreiro. Radar 97.8. Boomerang. Enquanto vai e vem, folgam os espíritos. este ao boomerang desta noite em Viriato 25, noite dentro na Radar 23, uma da manhã, e recuperando um álbum bem distante. O genérico é Tales from the Urban Prairie, assinado The Poppin' Jays. Tinham estado na gigante CBS Sony e depois o remédio foi saltar para a One Lead Linen, onde fizeram este histórico álbum, hoje recordado por aqui na edição de Viriato 25 e no Boomerang. Queen of the Parking Lot, When I Believed in You, e depois Moon Heart, The Poppin' Jays. assunto sonoro do Boomerang desta noite, Poppin' Jays, The Poppin' Jays, álbum Tales from the Urban Prairie. Bem longe lá atrás no tempo, 1994. Queen of the Parking Lot, When I Believed in You, e para finalizar, Moon Heart. Cumpriu-se mais um Boomerang na antena da Radar e desta edição do turno de Viriato 25, 23, 1 da manhã, de segunda a sexta-feira por aqui, The Poppin' Jays, álbum bem velhinho de 1994, genérico Tales from the Urban Prairie. A lei manda que se rendam. E ela é irresistível. Dia dia 9 de novembro, ao vivo no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, Joanes Policewoman, o regresso da mulher polícia. Starting now, the wait is over. Joanes Policewoman, 9 de novembro, no Centro Cultural Olga Cadaval. Deixem-se prender por quem sabe. Apoio Radar. Escassos minutos, 13 aproximadamente, menos de uma hora, o final de mais uma edição de Viriato 25 por aqui na Radar. Na ponta da língua, Rodrigues. Sisto Rodrigues, como gosta de ser conhecido. Cold Fact. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost? That now assumes relaxed positions and prostitutes your loss. Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek? That made you Tom the Curious, that makes you James the Weak. And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind. 'Cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny and new. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too? Woman hesitates, public gets irate, but forgets the boat date. Weatherman complaining, predicted sun, it's raining. Everyone's protesting, boyfriend keeps suggesting, you're not like all of the rest. Garbage ain't collected, women ain't protected. Politicians using, people they're abusing. The mafia's getting bigger, like pollution in the river. And you tell me that this is where it's at. Woke out this morning with an ache in my head. I splashed on my clothes as I spilled out of bed. I opened the window to listen to the news, but all I heard was the establishment's blues. Gun sales are soaring, housewives find life boring. Divorce the only answer, smoking causes cancer. The system's gonna fall soon to an angry young tune. And that's a concrete cold fact. The Pope digs population, freedom from taxation. Teeny bops are uptight, drinking at a stoplight. Miniskirt is flirting, I can't stop talking. I'm hurting. Spencer sells her hopeless chest. Adultery plays the kitchen. Bigger cops than fiction. The little man gets shafted. Sons and money's drafted. Living by a timepiece. New war in the Far East. Can you pass the Rorschach test? It's a hassle, it's an educated guess. Well, frankly, I couldn't care less. Rodrigues é o assunto sonoro desta semana e na ponta da língua, Cold Facts. Notas, aliás. Woman, please be gone. You stayed here much too long. Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? See me, seesaw kids, child women on the skids. The dust will choke your blind. The lust will choke your mind. I kiss the floor, one kick no more. The digging hose have set me free. I tasted hate, streets hanging trees. I tasted hate, streets hanging trees. Kiss the floor, one kick no more. The digging hose has set me free. I tasted hate, streets hanging trees. I tasted hate, streets hanging trees. The inner city birthed me. The local pusher nursed me. Cousins make it on the street. They marry every trick they meet. A dime, a dollar, they're all the same. When a man comes in to bust your game, the turnkey comes, his face a grin. Lots to sell, I'm in again. I kiss the floor, one kick no more. The digging hose have set me free. I tasted hate, streets hanging trees. I tasted hate, streets hanging trees. I tasted hate, streets hanging trees. I tasted hate, streets hanging trees. I tasted hate, streets hanging trees. I tasted hate, streets hanging trees. 97.8. Pronto, o final de Na Ponta da Língua com Rodrigues e os certos de Cold Fact. O adeus agora sim com Primal Scream Uptown. É a edição de Viriato 25 a despedir-se na noite de terça para quarta-feira, Antena Radar. Discos voadores imediatamente a seguir. Tudo à solta ao longo das próximas duas horas. Take care. E um outro aviso, não deixem de... Aliás, não é não deixem, não deem sossego à vossa imaginação. We love you, até amanhã. Radar é uma hora.